produção pronta em novembro, a gente dividir para as pessoas venderem, e aí as pessoas acertam em dezembro. Para a gente fechar o ano com o fundo mais gordinho, para a gente poder planejar essas feiras mensais terem maior qualidade, mais visibilidade. Por exemplo, na Paulista, lá, eu acho que a gente precisa negociar com o Fag negócio de poder pendurar em algum lugar. Entendeu? Agora que está com uma relação boa, nós temos que ver se... Olha, mas não tem para pôr de baixo, sabe? Não, mas tem que ver também que não é da China. China com os preços daqui de São Paulo. É isso também. É, se bem que a China está aumentando só a qualidade. Então, gente, tem uma outra pauta que é grande, são 11 horas, que é da Secretaria de Trabalho. Então esse preço é o preço do material e a hora do trabalho. Não sei se o teatro talvez por 30 tenha. Camisetas. Hã? Por 30, desculpa, por 30 ecobags. Isso, porque isso, o custo também do trabalho, como cada um tem uma forma de produção, né? Mas eu só estou dizendo, o fundo negociar, porque às vezes você está comprando material e o NUP sabe o lugar que está vendendo mais barato para produzir. Você, sabe, assim, fazer uma conversa de abrir a composição do preço e aonde, olha, eu estou comprando o metro também e tal, e a gente conseguir fechar essa negociação. A gente aprova que os produtos e o fundo faz essa negociação até a semana que vem. Que aí os grupos teriam quase 3 semanas para produzir e trazer pronto as quantidades pactuadas com o fundo na reunião de novembro. Aí o pessoal tem 1 mês para vender, em dezembro, na feira, acerta. Ok? Pode ser assim? Pode? Aí vocês negociam com os grupos. Uma pergunta. Eu vi o que tem repetido, que mais de um grupo fornece. É bom. O bloco é só entrar. Só houve essas inscrições. Tear e o carinho e o delírio coletivo não trouxe a camiseta, então está desclassificado. O Tear não trouxe a camiseta, também está desclassificado. Não teria camiseta. Não, não teríamos camiseta. Os produtos. É, a ideia, por isso que eu perguntei se tem repetido, porque se não tem, são esses os produtos que a gente aprova. Tem repetido o modelo. Não, aí tudo bem, mas aí o fundo negocia. Não, tem vários modelos. O que eu ia sugerir? Camiseta é algo que é vende. O que eu ia propor? A gente autoriza o fundo a aprovar esses produtos apresentados e aí o fundo vai negociar entre os dois que estão repetidos, que são camisetas, o mais... Não vieram. Mas tem duas inscrições. O que eu ia propor é o fundo negociar, ver melhor qualidade, melhor preço e a gente aprovar o negócio das camisetas. Então, Léo, mas aí a gente chega no edital. Sim, mas o edital é nosso. Se não trouxesse aqui, a gente não vai fazer em edital. A gente abre o edital só para camiseta. Então abre um edital para camiseta, a gente põe 10 dias aí, em vez de trazer aqui. As pessoas se esforçaram para trazer as coisas aqui. Quem não trouxe tem desclassificado. Ninguém deixa dar meu jeito. Não. Sabe que não. É que não é nosso, né? É, mas não pode. Tá. Mas sabe a exceção de fora também fazer. É chato, mas nós vamos ter que abrir outro. Então assim, o que eu sugiro? Abre o novo edital, como a gente não tem como esperar até novembro, senão até a produção a gente não teria, que eu proponho nesse edital de camisetas, por de enviar fotos do produto, das camisetas, e aí autorizar o fundo, porque a gente não vai ter a reunião, a ver combinando isso, qualidade, menor preço, com a exceção dessa da camiseta. Os demais, a gente aprova aqui e faz a negociação com os grupos, pode ser? Aí no caso, então, já que a gente vai fazer uma escolha, né, por foto, aí eu acho interessante ter detalhamento dessa camiseta, o fio, tem gente que manda de fio, não manda, né? Mas assim, o fio, a malha no metal. Malha, né? Eu acho que já colocou isso no metal. O tipo de estampa que é. Descrição do produto. Se é pintado à mão, se é transo, se é silk. Eu acho que aí essas coisas, porque a gente vai estar vendo a distância, a gente precisa de um detalhamento um tanto mais técnico mesmo. Tá? O edital também tem? Tem, o edital, você leu o edital? Não, eu não vi, porque não ia escrever. O edital tá, o pessoal falou que tá edital para assim, tá, assim, repetição em cima de repetição, entendeu? Tá pra crente ser entendido. Ok, gente, então, hoje camiseta. Eu cotizei o preço de custo da camiseta, estava em R$20, mas só que sai mais barato. Então, por isso que eu não trouxe e não... A gente vai abrir o edital de novo, certo. Você inscreve e agora vai ter que enviar fotos também. Isso, aí você tira a foto e manda. Tá? Então, até sexta-feira, abre-se esse novo edital, que é só de camiseta. Os produtos apresentados precisa fazer uma negociação de preço que o fundo vai fazer. Quem se inscreveu no edital de camiseta neste passou para fechado, está fechado. Tem que se inscrever novamente. E mandar as fotos. E mandar as fotos, fazer lá de acordo. Ok? Com então os que estão aqui, a gente aprova e o fundo vai negociar preço para ver preço versus quantidade com os grupos. E a ideia é trazer a quantidade produção. São... Tá, não, sim, mas 30 é... seriados. Isso, mas o preço... Ah. Não, porque às vezes a... Aí eu tô falando, o fundo tem essa autonomia, putz, tá caro, mas eu acho que vale a pena fazer em vez de 30, 20. Mas negociar isso, o fundo negociar. Abrir um novo edital de camisetas que vai exigir foto e uma melhor descrição do produto, que como não vai trazer, a gente vai ter que ter. É, ok? É, fala do bom. Mas aí você faz... O pessoal tá...